Se um dia o tempo me levar e o meu abraço não puder te alcançar, saiba que em cada passo teu vai ter um pouco de mim, vai ter o amor que é só teu. Lembra das risadas no quintal, das histórias antes de dormir. Meu filho, minhas filhas, meu bem maior, mesmo longe eu vou seguir aqui. Quando eu não estiver mais aqui, olhe pro céu e pense em mim. Cada estrela vai brilhar por nós, vocês nunca irão andar só. Guarde no peito meu carinho, siga firme no seu caminho. Mesmo sem poder, abraça a luz, meu amor vai te acompanhar. E se a lágrima cair, deixa ela correr. Faz parte da vida, fará vocês crescerem. Cresçam com coragem, sejam luz no viver. Respeitem o mundo, aprendam a ceder. Não se esqueça de sorrir, de ser do bem, de repartir. Se a saudade apertar demais, ore baixinho que eu estarei em paz. Mas logo depois sorri por mim, pois eu vivi feliz tendo vocês até o fim. Guarde no peito meu carinho, siga firme no seu caminho. E mesmo sem poder te abraçar, meu amor vai te acompanhar. E um dia, quem sabe lá no céu, a gente se encontra e feito papel, que volta pro vento, pro coração, pai e filhos, eterna conexão. Quando eu não estiver mais aqui, o meu amor vai resistir, como o sol que insiste em nascer, mesmo quando não dá pra ver. Guarde no peito meu carinho, siga firme no seu caminho. E mesmo sem poder te abraçar, meu amor vai te acompanhar. Meu filho, minha filha, eu sou parte de vocês pra sempre.